roupas velhas do pai. Queria que a mãe fizesse uma mala de garupa, uma pompa e chá e lindas. Queria boinas alpargatas e um cachorro companheiro pra me ajudar a botar as vacas meu petiço sogueiro. Hei de ter uma tabuada e o meu livro textos. Vou aprender a fazer contas e algum bilhete escrever pra que a filha do seu vento saiba que ela é meu bem querer. E se não for por escrito, eu não me animo a dizer. E se não for por escrito, eu não me animo a dizer. Quero gaita de oitava daqui.